corrijo, 1013 é o ajuste. Temo voo, Gol 601. 601, Livre Táxi. Obrigado, até a volta. Tira a companhia. Ok, ciente, Trânsito 8002. Trânsito 002, chama agora Recife 1288 e alterna 1264. 288-264, obrigado, uma boa noite. O objeto 6708, identifique, chega da cara e desça para o nível 050. Ok, prosseguindo na chegada da CARI, confirmando 150? 050. Para o 50, 050, EV 6708. Tango Romeu Juliette, está autorizada a final ILS, pista 28, desça para 2000, padrão, informe estabilizado. Está autorizado ILS 28 para 2000, padrão, Tango Romeu Juliette, informará estabilizado. Controle, até 3603, a frequência da torre 183 ou 6? 86. Ok. Torre Salvador, tá 3603, final 28, trem baixado. Está 3603, tráfego avistado, os últimos 90 metros da pista 28 impraticáveis, pouso autorizado, pista 28, vento 190 graus, 08 nós. Checa o trem. Trem baixado. Portão 2, autorizado, time táxi. Autorizado, 3897. Tan 3603 no solo aos 20, libere a esquerda, vai manter posição antes da alfa e vai chamar o solo em 121, decimal 9. Ok, vai liberar a esquerda, manter na alfa e chamar 219, boa noite. Vai manter antes da táxi e alfa, ciente? Antes da alfa, 3603. Salvador, boa noite, o TAN 3603 livrou. TAN 3603, a passagem de um tráfego na Alfa, após ingresse na Alfa e prossiga até, corrijo, após o tráfego, cruze a Alfa, via Quilo, pátio 3 e aguarde ingresso pátio 1. Ok, vai cruzar a Alfa, ingressar na Quilo, e aguardar no pátio 3, no 3603. Sierra. Gol 1273, boa noite, identifique, chegada IPID, desça para o nível 040. IPID, 040-23. Informe velocidade indicada. 280 nós. Reduza para 250 nós, é o número 4 na aproximação. Estimativo, para sua informação, estamos com órgãos para transplante a bordo, ok? E reduzindo no momento para 3560. Aguardando, pátio 3, 3603. Gente, esse tráfego da companhia puxando, logo após o mesmo iniciar o táxi, eu vou autorizá-lo a ingressar. Ok, podia confirmar qual é o finger? 3. Finger 3, obrigado. Direita 070, limitada radial 1710 de São Paulo, West. Só 3560, vou direto à posição CARI, descendo para 3.000 pés com 1.013 o ajuste. Direto CARI para 3.000 pés, o TAM 3560. Controle de Salvador, Papa Tango, Victor, Quebec Gold, sempre informação Sierra. E controle aeronave que eu vou coordenar. Ok, obrigado. Ingressando em Juliette, 3603. TAM 3897, informo que um tráfego da companhia está passando sua retaguarda agora, vai contorná-lo e ingressar para o portão 3, ok? Puxa um pouco mais afastado, dando ingresso ao tráfego. Adiante, o Quebec Golf irá pousar na pista 28 ou na pista 197? Você consegue pousar na 197? Aceita a vetoração para a final da 197? Aceita a pista. Ativou na proa 110, Vitor Quebec Golf, chame para a descida. Para a descida, vai manter 110, Vitor Quebec Golf. Faltam 3897 para o táxi, é o Fernando Galeão, 3 horas e 55 com 225. Golf, ajuste padrão. Para 2000, ajuste padrão, ajuste cadê Golf. Gol no 273, reduza para 2109. 2109, gol no 273. 3560, velocidade a critério. Obrigado, obrigado. Papa Romeu, Tango Romeu Juliette, completa a final ILS 28, chame torre 18-6, bom posto. Ciente, completando o ILS da pista 28, chamar na torre 18-6, obrigado, bom trabalho. E o Papa Romeu, Tango Romeu Juliette na final ILS pista 28, baixar e travado. Papa Romeu, Tango Romeu Juliette, tráfego avistado, pouso autorizado, pista 28, vento 190 graus, 08 nós, os últimos 90 metros impraticáveis. Ciente, autorizado pouso, pista 28, os últimos 90 metros impraticáveis, Tango Romeu Juliette. No 273, vetoração para sequenciamento, esquerda na proa 210, seu limite é radial 110 de Salvador. 210, limite 110 de Salvador, 273. número 3 na aproximação, gol no 273. Desde número 3, 273. O objeto 6708 está reautorizado nível 040, reduza para 2109. Reduzindo 210, 040, web 6708, mantendo para o 070. 3560, desça para 2000 pés. Para 2000, 3560. Gol no 273, desça para 3000 pés. 3000 pés, 1273. No 776, reduza para 2509, número 5 na aproximação. Reduzindo quente, gol no 776. Da 3560, vetoração para a final, curva esquerda na proa 055, seu limite é o localizador. Esquerda 055, limite ao lote 3560. O gol no 601, autorizado a alinhar e manter pista 28. Ali mantém, 28, no 601. Alfa Romeo Tango, Romeo Juliette, no solo 30, libere a esquerda, vai manter a posição antes da taxiway Alfa e vai chamar o solo em 121, decimal 9. Entrando à esquerda, aguardando para a taxiway Alfa, chamará em 1219 da Romeo Juliette. 73 para completar a interceptação, complete direita na proa 300, informe estabilizado. Já estabilizou nessa proa, já está estabilizado no localizador, gol 273. Esse é o número 2 na aproximação, reduza para 1809. 1809, 273. Pate 1, Lima, Mike, Quebec, informe na Quebec para cruzar a pista. Alfa Lima, Índia, Mike e para cruzamento na Quebec, o Fernando Juliette. 897 na escuta da torre. Escuta. Até o ponto de espera. Mantém, 3897. Tinha 1700, 3560. Alternativa, autorizado a descer para 1700 pés. T560 intercepta agora o localizador na proa 320, informe estabilizado. 320, reportarei a 3560. 6708, esquerda proa 320 para o localizador. Esquerda 320 para o lote web 6708. Aguarulhos? Boa noite, o 360 será coordenado a Guadicop. Aguarde. Golo 601, decolado aos 3-2, chame o controle em 119, decimal 35. Boa noite, obrigado, 601. Controle Salvador, gol 1601, 1600. Estou no 601, contato radar, saída Gole, suba ao nível 360, sem restrições. 360, saída Gole, igual no 601. Nível 380 para Galeão, posição case 5. Entendi, 380, confirma? É, o previsto 380, senhor. Entendi, agora de cópia. Você da prevista? É, igual levar o CRAT. Ok. Tá, 3560, tráfego avistado. Informa os últimos 90 metros da pista 28 impraticáveis. Pouso autorizado, pista 28, vento 190 graus, 089. Checa o trem. Ok, tá. Baixado, checado. Pouso autorizado, 283560. No 273, reduza para aproximação, chame torre 18.6, bom pouso. Repetindo a redução em 18.6, bom trabalho. Torre Salvador, muito boa noite, gol no 273 no ILS. Uno 273, continue na aproximação, número 2 para o pouso, últimos 90 metros da pista 28 impraticáveis. Ajuste no 013, reposto trem baixado e travado. Baixado checado, ciente do ATIS, gol no 273. Vão 776, prossiga via agora a chegada Cari para 2 mil pés. Ajuste padrão. Ajuste padrão, via para 2 mil, vão 776. Aguardando pista livre. Assista para 273. Tá, 3560, solo aos 37, agilize na medida do possível, libere a esquerda e chame o solo em 121 no decimal 9. Já livrando, 1219, obrigado, boa noite. Objeto 6708, completa aproximação, chame torre 186, bom pouso. 186, muito boa noite. 73, vento 190 graus, 089. Pouso autorizado, pista 28. Pouso na 28, igual no 273. Esse é 1288 e alterna 1264. 282-364, boa noite. Boa noite. Dá 28. Objeto 6708, continue na aproximação, aguardando pista livre. Ajuste no 013, últimos 90 metros da pista 28 impraticáveis. Gente, web. Cruzado Tango Romeu Juliette, cruzamento da 17, prosseguir até o Pátio da Aerostar. O 3560 vai ingressar Juliette, portão número 8. Juliette para 08, 3560. 273 no solo aos 38, libere à esquerda, mantenha a posição antes da Taxi Alfa, chame o solo em 121.9. Livre à esquerda, mantenha antes da Alfa, 219, gol 273. Solo Salvador, gol 273, livre na sua escuta. TAM 3897, autorizado decolar a pista 28, vento 210 graus, 09 nós. Autorizado decolagem, TAM 3897. Zero cópia. 940 na escuta, siga. O nível autorizado é o 360 para Guarulhos e a Peruíski 50, decola da pista 28, curva esquerda após 3000. Saída Goleval com transição Eudes. Controle 11935 e aciona 5001. Ciente autorizado, 360 para Guarulhos, Perola Peruíski 50 conforme. Decola da 28 com curva esquerda, perfil da Gole Eval Eudes, após 3000 pés. O controle em 119.35 no transponder 5001, gol 1940. Correto, tchau. 317, cópia. Autorizado, pista 28, vento 190 graus, 0612 de nós. Com livre pouso, leve 6708. Tá, 3897, decolado aos 39, vai manter a proa até 3000 pés, até o nível 030. Chame agora o controle em 119.35. Tem a proa até 3000, 19.35, tá 3897. 3897 para o quadro de agendamento, nível 3803, autorizado para Galeão, abertura 1428, 3000 curva à esquerda, com a Leval Grátis 5007, 1935, alta 3197. Estamos prontos para a puxa, senhor. Até amanhã, muito obrigado. Está confirmado, é 5007? 5007, correto. Obrigado. Estou botando o Vitor, Quebec Golf. Meia, o Vitor, Quebec Golf. Webjet 6708, no solo aos 40, livre à esquerda, mantenha a posição entre Taxi e Alfa, chame o solo em 121.9. Livre esquerda, mantém posição antes da Alfa Web. Oi, Salvador, boa noite. Gol no 776, estabilizado em Elésia 28, baixado e travado. Sente, gol 1776, continue na aproximação, aguarde autorização de pouso. O ajuste no 013. Aguardando, senhor. O Papatango Vitor Quebec Golf, faça um 360 pela esquerda, 360 longo, reporte reinterceptando final, pista no 7. Sente, cada. Fazendo a ordem aqui, o Vitor Quebec Golf. Gol no 776, tráfego avistado, pouso autorizado, pista 28, vento 190 graus, 10 nós. Livre pouso, gol no 776. Ah, autorizado 340, pelo 2. Eu acho que junto ao centro, foi autorizado mesmo, 340. 7, 3897. Solo Webjet 6708, está mantendo a posição aqui. 884, passando 5 minutos para Jona, passa nível 200, no 884, tem essa informação aqui. Controle Salvador, boa noite, é o gol no 884. Meia dúzia de milhas, final da 17. 7, Papa Tango Vitor, Quebec Golf, prossiga na final da pista 17, aguardando autorização de pouso, ajuste no 0, 13, reposte trem, embaixada e travada. Trem, embaixada e travada, Vitor, Quebec Golf, aguardando autorização de pouso. Papa Romeo, Eco, Alfa Oscar, identifique, chegada IP, desça para o nível 040. Identificou, descida IP, chegada IP, descendo para 040, o Papa Romeo Eco Alfa Oscar. Na sequência aí de chegada em Salvador, Eco Alfa Oscar, que número é? De Alfa, e chame o solo em 121 no decimal 9. Para a esquerda, mantenha a alta, chama só 219, o 776. Papatango Vitor Quebec Golf avistado, pouso autorizado, pista no 7, vento 180 graus, 109. Autorizado, pouso na 17, o Vitor Quebec Golf. Juiz de padrão, informe visual para a mudança de regra. Positivo, aprovando o VOR, descendo para 2010, informe de visual para a mudança de regras. É qual fala? Do 776, prossiga via Alfa e Índia, portão 2. Alfa e Índia para o 2, no 776. Confirmando a posição para o FG-76708? 4. Obrigado. Poderia confirmar para o Eco Alfa Oscar, ajuste 1014, senhor? Padrão, 1013. 1013, Eco Alfa Oscar, obrigado. São 3897, chame agora o Centro Recife, 1288 e alterna 1264. 288, alterna 264, tá, 3897. Então, você quer back off, considera o solo aos 4-8, POSEC, para que pátio? Gente, autorizado o táxi, reporte pista livre, ao livrar, frequência livre. Gente, frequência livre.